cada segundo. Nomes do passado que ainda percorrem o mundo, orgulhando e envergonhando. Muitas se sentem sobrando, sem estímulo na vida, algumas seguem se enganando. Sempre existirá aquelas que fazem a diferença, não pensam em recompensa, que tem caráter e presença. Sempre te ganham licença, chegam com classe e decência, tem argumento e profensas, medem suas consequências. Milhares tem muito mais, querem sempre um pouco mais, enquanto outras milhares não sonham nem correm atrás. Caem no comodismo, qualquer coisinha já satisfaz. Falta de realismo, acredita que aqui ninguém faz. Num país rico de beleza, misturado com pobreza, meninas se fantasiam negando suas naturezas. Cobertas de incertezas, com medo se sentem presas, escondem a esperteza sonhando com a realeza. A mocinha quer saber por que ainda ninguém me quer. Se é porque a pele é preta ou se ainda não virou mulher. Ela procura entender por que essa desilusão, pois vandaliza o seu cabelo, não vê a solução. As marcas de experiência de muita missão cumprida aparecem no rosto mostrando as décadas vividas. Madame morre de medo, realiza seu desejo com dinheiro no bolso. Seu corpo já não é o mesmo, se prepara, se compara, vai a jantares, repara nas dondocas desfilando suas cirurgias caras, ocultando suas raízes, inventando novas crises, esticando tudo que enruga e vivendo infeliz. Dona Maria levanta cedo de segunda a segunda, segue acostumada com uma rotina que nunca muda. De joelhos, olhos fechados, pede pro santo uma ajuda que ilumine a cabeça da sua filha caçula, que sai de saia justa, salto alto, mini blusa, se sentindo madura, com vergonha da pele escura, se decepcionando com o reflexo do espelho, querendo o mesmo visual dourado da modelo.